todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok e trago aqui para este programa mais uma vez a ilustre presença de Pablo de Assis, do Nerd Express e do Metacast. Salve, salve todo mundo, passageiros da Máquina do Tempo. É um prazer estar aqui. E é um prazer principalmente porque dessa vez a gente não vai para o mundo dos videogames, a gente vai voltar para um ano específico, né, Tok? Exatamente, nós vamos fazer uma segunda viagem para o ano de 1975. É um ano muito especial para mim, seu Pablo. Eu fiquei sabendo recentemente, assim, depois que escolhi, inclusive, não foi de propósito, o ano que, do seu nascimento, né? Foi um ano muito especial, foi um acontecimento neste mundo. Observações pessoais à parte, foi um ano que teve muito som bom rolando por aí. Eu e Leandro Bucol já viajamos uma vez há muito tempo atrás, nos primórdios da Máquina do Tempo, já fizemos um programa desse ano e vamos fazer uma segunda viagem abordando aquilo que não tocamos no primeiro, dessa vez com o Pablo de Assis aqui no Banco do Carona, ajudando a escolher muito rock progressivo, muito teclado, algumas coisas estranhas, mas muito boas que valem muito a pena. Quero aproveitar que 75 teve muita coisa diferente sendo lançada e como eu gosto de coisas diferentes, meu gosto musical é um pouco diferente, quis aproveitar e trazer aqui, apresentar para os ouvintes do Máquina do Tempo, até essas músicas, bom, é só ouvindo mesmo para saber por escalação. E a gente vai conferir todas essas escolhas estranhas, porém excelentes, logo depois dos e-mails. E-mails relacionados ao melhor programa do Máquina do Tempo de todos os tempos, Vana Mereiro. Pois é, muita gente tem essa opinião, né? Eu fiquei impressionado com o retorno do programa do CBGB, mas teve muita gente comentando no Twitter, aqui nos comentários do Máquina do Tempo, que foi o melhor programa Eva! Pois é. Como eles mesmos estão falando. Mas não é por nada não, olha, eu não sei se foi o melhor programa Eva, mas é um dos meus preferidos com certeza. Eu tinha certeza que a meca do punk rock no mundo ia conquistar gregos e troianos aqui, todos ouvindo Máquina do Tempo, eu se amarro. Muito bom. O retorno foi tão grande que tivemos até recado de voz, mano. Pois é, é tão simpático, né, receber um recado de voz. Não é, rapaz, o recado de voz é do Thiago Joker. Vamos dar uma ouvida? Vamos lá. E aí, rapaziada do Máquina do Tempo, podcast com os maiores bate-cabeças na internet brasileira. Aqui é o Thiago Joker. E, apesar de estar sumido nos comentários, graças à minha falta de tempo atual, eu tô sempre baixando, tô sempre acompanhando o Máquina do Tempo, faço questão de ouvir um por um, mesmo sendo de farofa. Enfim, tenho que dizer agora em alto e bom tom que a edição do Máquina do Tempo sobre as bandas que nasceram do CBGB foi a melhor edição de Máquina do Tempo que eu já ouvi. Porra, Ramones, Television, Misfits, cara, eu adoro Misfits, adoro horror rock, desde Misfits até Zumbini Esqueletones e até Zumbis do Espaço vindo pro Brasil, que é muito bom também. E eu também sou suspeito pra falar que o punk rock é o meu segundo gênero preferido, né, só perde pro ska, que inclusive fica aqui a sugestão, ô, ok, toca aí um pouquinho de ska, faz uma edição de ska aí que eu sei que você gosta também. Enfim, vamos partir pra minha recomendação do dia, que sempre que eu faço comentário, eu recomendo alguma coisa, né? E eu vou recomendar uma leitura de um livro chamado Mate-me, por favor. Inclusive, o nome desse livro é por causa do baixista do Television, que usava uma camiseta escrita Kill Me Please. Esse livro, ele foi escrito por duas pessoas que eram do cenário na época, que é o Larry McNeil e o Gillian McCain. E eles falam, né, sobre todas essas bandas nessa época, o cenário, como era a interação entre as bandas, como era. E fala de Ramones, fala de Patti Smith, fala de MC5, New York Dolls, aqueles porra do Sex Pistols, Velvet Underground, Stooges. Cara, fala muita coisa, é muito legal pra quem quer se aprofundar nesse nível. Só um spoiler aqui, o Didi Ramone fazia coisas que até Deus duvida. Mas enfim, fica aqui o meu grande abraço pra vocês e até a próxima. Ô, Thiago, valeu aí pelo recado. Muito bom você ter gostado aí do programa do CBGB, eu também me amarrei. E pode ficar tranquilo, cara, a gente vai tocar mais ska, sim. Sempre que tiver uma oportunidade, eu pelo menos garanto aqui a presença do ska punk e afins aqui no Máquina do Tempo. E continue mandando recados de voz, né? Pô, com certeza. Como eu disse, é muito simpático. Como que faz pra mandar um recado de voz, hein? Ah, pra mandar um recado de voz é só você gravar o seu recado num programa qualquer de gravador de voz, salva em MP3 e pode mandar aqui pra gente pra podcast@maquinadotempo.blog.br. A gente publica aqui igual a gente publicou o recado de voz aqui do Thiago Joker. Pois é, siga um exemplo do Thiago Joker. Mas se o recado de voz dá muito trabalho, você pode mandar ele em forma de texto mesmo, em forma de um e-mail normal, como mandou o Nerdandertal, não foi? Pois é, se o seu perfil é mais clássico, né, mais tradicional... Você pode mandar por escrito também. Não tem problema nenhum, a gente lê aqui. É claro. Quem mandou um e-mail dessa vez foi o Nelson, né? Que é o Nerdandertal. Sempre enrolo a língua pra falar o apelido dele, mas... E ele começa aqui o e-mail dele com um grande elogio. Olha só, o Octoc vai ficar até metido. Grande Octoc Enciclopédia Musical. Que bonito. Olha, só para com isso, rapaz. tô longe disso ainda. A Enciclopédia do Rock trabalha... Olha, em outro podcast não é aqui não. Aí ele continua. Claro que gosto não se discute. Todos nós sabemos. Mas, para mim, depois de um programa sobre bandas grunge, o número 77, excelente por sinal, ouvir bandas punk é dose pra leão. Ó, foi de propósito, Nelson. A ideia de botar o CBGB logo depois foi pra mostrar de onde veio a grande inspiração das bandas grunge. Aqui, meus maviosos ouvidos dormem e acordam com Led Zeppelin, Beatles, Doors, The Who, Queen, etc. Rocks tradicionais e muito rhythm blues. É um clássico, né? É um homem de gosto refinado. Muito refinado, né? Ele fala aqui que após os áureos anos 60 e 80, o rock do meu gosto deu um pulo até o grunge com algumas exceções da era metal. Iron, Metallica, Ozzy. Só clássico, né? Só clássico. O som de Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains e Nirvana principalmente me fizeram voltar ao headphone. CD players, né? Época não tinha MP3 na bolsa, e tirar novos sons da minha guitarra, ou tentar pelo menos. Olha só, rapaz, quer dizer que o Nerdandertal curtiu o grunge. Curtiu o grunge, fez ele tirar o CD player. Olha só. Ainda sobre grunge, vocês sabem de alguma banda brasileira que tenha feito algo parecido por aqui? Olha, Nelson, teve muita banda, sim, que fez o som parecido com o grunge, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu vi muito, que ficou no alternativo, não me lembro de nenhuma que tenha ido pro mainstream, não. O mainstream aqui no Brasil não se tocou muito no cenário grunge aqui, não. Mas tinha muita banda no underground que se inspirou no grunge, sim, que tocou, enfim, mas que é aquilo, né? Nasceu, cresceu, morreu e não fez sucesso. Trajetória do fracasso, né? É. Ou do anonimato, né, cara? O grunge é uma coisa tão Seattle, que qualquer outra banda de fora de lá que fizesse aquele som ia ficar muito wannabe. É, eu acho que é um pouco o que vocês falaram no cast, né? E também lá no Pode Comer. Grunge é tão Seattle chuvoso, né? Que grunge num país tropical é uma coisa muito estranha. Pois é, cara. Vestir camisa de flanela no Rio de Janeiro é pedir pra ficar desidratado, né? E como teve gente que usou, né? Que ficou desidratado. Oh. Ele continua aqui. Veja bem, meu comentário é sobre o meu gosto musical e não sobre o podcast número 78, que, como sempre, foi muito bom. Programas são sempre, pra mim, uma aula de história sobre a música. Apesar da idade, nunca foi meu forte memorizar nomes de bandas, de músicos, vocalistas, etc. O meu negócio era memória musical, enfim, mas com vocês estou aprendendo muito mesmo. Você que é a grande fonte aqui, que pode nos trazer grandes histórias, não faz comigo não. Aí ele termina aqui, bola pra frente, um grande beijo, a maravilhosa leitora de e-mails, essa parte eu faço questão de ler, tá? Por favor. A maravilhosa leitora de e-mails, Vana Medeiros, com seu gostoso sotaquezinho, dizendo Máquina do Tempo. Ah. Olha, eu vou te falar uma coisa, paulista fala que não tem sotaque. Mas eu agradeço o elogio, tá? Porque a gente é meio convencido mesmo. Mas eu agradeço muito o elogio, viu? Olha, Nelson, eu também adoro esse sotaque. Grande Nelson, cara, brigadão aí pelo e-mail. Que bom que você, mesmo tendo ferido um pouco os seus seletos ouvidos, cara, que você tenha gostado, que você tenha curtido. Pelo menos as histórias das loucuras que a gente falou aí no programa do CBGB. E muita gente aqui falando ficou impressionado. Botou, dessa vez, em vez de mandar e-mail, o pessoal botou lá nos comentários, né? O programa encheu de comentário lá do Almighty, do Queiroz, até Leandro Bucol, mais uma vez botando lá, ficou impressionado com a qualidade. Olha, tô bobo em ver como é que vocês todos falaram que esse... Tem muita gente falando que esse é o melhor programa ever do Máquina do Tempo. Parabéns também pro Carrá, né? Que fez parte do episódio, parte essencial do episódio, digamos assim. Carrá é o cara. Olha, já disse isso várias vezes aqui, o Leandro também. Se o Carrá não fosse um cara tão esporádico para aparecer, ele seria o terceiro piloto do DeLorean desde o início. Uma figura. Por isso que vira e mexe, ele sempre vai estar por aqui apresentando alguma coisa. E sempre que ele aparecer, vai ser um estouro, né? Primeira vez que ele veio aqui foi aquele programa de blues, que também foi outro clássico. É isso que eu ia falar. Os dois episódios que ele apareceu, eu gostei muito. O de blues é ótimo. O de blues é maravilhoso e o de punk também. E te prepara, galera. Carrá estará de volta muito em breve aqui para vocês curtirem mais um pouco daquela mente insana e revolucionária de Carrá. Antes de partir para o som de 1975, um último recado que Dona Vana Medeiros pode me ajudar a falar. Dessa vez eu invadi a casa do chefinho dela. É verdade, ele foi me fazer uma visita lá no spin-off. Teve que aturar aqueles dois malucos que fazem o spin-off comigo, né? Mas ele estava num dia em que estavam os dois malucos, André Zui e Eduardo Moreira, e Luiz Sussi, que é uma lenda, né? Qualquer podcast que tenha Luiz Sussi, você tem que ter medo, muito medo. Muito cuidado. Ouça lá o spin-off da semana passada. Curtam à vontade, vocês vão gostar pra caramba do que a gente falou. O que a gente falou mesmo, hein, Vana? A gente falou da série das semanas, né? Você falou de House. É verdade, com muitas revelações. É, pois é. Recados dados, acho que tá bom, né, Vana? Tá bom, né? Já chega de falar. Então vamos ver o que o Pablo de Assis nos trouxe na sua segunda visita aqui no Máquina do Tempo. E chega de papo e bora pro som de 1975 na sua segunda parte, começando com eles, que eu tava com saudade de colocar aqui no Máquina do Tempo. Vamos de AC/DC tocando TNT na Máquina do Tempo. We'll be right back. Thank you. Actually, that was very interesting music. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Doobie Brothers tocando Music Man do disco Stamped. Eu gosto muito de Doobie Brothers, já queria há muito tempo tocar aqui no Máquina do Tempo. Tem outras músicas mais famosas deles que não são desse disco, então eu vou ficar devendo esses hits para depois. Mas por enquanto a gente vai curtindo esse sonsaço aqui de Doobie Brothers. Dá vontade de sair dançando, cara. Devo reconhecer que eu não conhecia Doobie Brothers, aliás, não conheço também. Não posso dizer que ouvindo uma música ou duas músicas dizer que conheço Doobie Brothers, mas o som é bem gostoso, né? Antes da gente gravar, eu ouvi as músicas e realmente essa música é bem gostosa de ouvir. Me deu vontade até de procurar mais coisa deles. Vale muito a pena correr atrás de Doobie Brothers, cara. Eles são como se fosse uma espécie de Allman Brothers dançantes. E a comparação não tá errada, não, porque eles são realmente muito calcados ainda, tanto quanto Allman Brothers. Eles são muito calcados nesse som country, raiz, bluegrass, rhythm and blues, e tinha muito hard rock também. Só que que sempre nesse ritmo muito dançante. Se vocês procurarem por aí, existe a clássica música Listen to the Music, que é de lá de 71, 72, se não me engano, que é o grande sucesso dos caras até hoje, é um dos grandes sucessos dos caras até hoje, mas todo mundo fica ouvindo, caramba, eu não sei de que banda é essa, que banda é essa, que banda é essa, tá aí, Doobie Brothers é a criadora de Listen to the Music, mas não é só aquilo, cara, eles têm discos maravilhosos, como essa aqui, o Stampede, é o quinto disco da banda, pra vocês verem como os caras já têm estrada, hein? O primeiro foi de que ano? O primeiro foi de 1971. Olha só. Ou seja, um por ano, sem parar, desde que eles iniciaram. E esse disco aí, o Stampede, ele é considerado um divisor de águas aí da banda, né? Porque ele foi o último a trazer essa cara meio country do Doobie Brothers. Mas se você reparar, até a capa aqui é ridícula. Desse disco. Tem uma montagem dos caras com roupa de cowboy, tem um ali até com uma camisa rosa. Nossa. Montados assim no cavalo, andando pela pradaria americana. Mostra bem o clima de country music. Mas esse é o último disco com essa característica, com esse bluegrass e afins. Porque logo depois, durante a turnê desse disco do Stampede, o Jeff Skunt Baxter, o guitarrista do Doobie Brothers, que tinha entrado um ano antes, ele tava saindo da banda, né? Tava com problema de saúde. E sugeriu que um outro membro aí, um outro músico, o tecladista, o Michael McDonald, entrasse no lugar dele pra continuar a turnê, pra continuar a fazer as músicas, etc. E o Michael McDonald, ele trouxe um quê muito de jazz, muito de soul e muito de jazz. Então, a partir da entrada do Michael, a banda ficou menos country e mais soul. Pô, eu não vou reclamar em nada. Não, mas isso também é muito bom. E antes disso, nós ouvimos uma escolha perigosa de Pablo de Assis. Por que perigosa? Perigosa, porque a nossa única experiência com Supertramp aqui na Máquina do Tempo não foi das melhores. É que vocês não souberam escolher. Não souberam escolher. Manda isso pro Leandro, foi ele que escolheu aquela música de cantor de churrascaria. Eu não tenho culpa de nada. Ah, mas Another Man's Woman de Supertramp é uma música bem legal. Confesso que eu fiquei impressionado, porque eu só conheço Supertramp, aquele Supertramp dos anos 80 que todo mundo conhece. Aquela vozinha fininha de que parece que estão apertando o saco do cara. Né? E aquele teclado estridente, aquele teclado irritante. De cantor de churrascaria mesmo, né? Sim. Quando você me trouxe Another Man's Woman do disco Crisis What Crisis, cara, eu fiquei impressionado. Caramba, isso é Supertramp? Isso é Supertramp. Olha só! Eu vou contar pra você, eu conheci Supertramp e apresentaram, olha, você vai ver essa banda, que essa aqui é uma banda de rock progressivo. Eu sempre gostei muito de progressivo, tanto que as minhas escolhas hoje foram basicamente progressivo. Eu ouvi Supertramp da década de 70 pra conhecer, inclusive essa música que me fez gostar da banda. Daí o que veio depois, por mais que fosse essa música de churrascaria, essas tecladinhas nos 80, vozinha estridente, eu fui levando porque eu já conheci esse trabalho anterior deles, que, pô, é muito bom. É um trabalho que realmente ninguém conhece, assim, do grande público, né? O Supertramp, ele teve uma péssima imagem feita aqui no Brasil, exatamente por só chegar ao grande público aqui, naquela fase dos anos 80, que muita gente acha extremamente irritante. Por exemplo, mas eu entendo que realmente deve haver. Você tá mostrando agora, há uma fase anterior àquilo da banda que é muito boa. É tipo Genesis com Peter Gabriel, né? Isso. É a melhor fase que ninguém conhece. Isso, bem assim. Só que assim, não é exclusividade, porque tem músicas anteriores também dessa época, do começo dos anos 70. O Supertramp tá tocando desde 1970, quando lançou o primeiro álbum deles. O álbum anterior a esse Crisis of Crisis, o Crime of the Century, é um dos mais conhecidos dele, né? Tem uma música chamada Dreamer. Que é exatamente assim. Que é a voz estridente, tecladinho chatinho. Dreamer, e não era Dreamer. Morram todos cantores de churrascaria. Mas essa música foi. Tava no topo do Billboard no ano de 75. Por mais que tivesse lançado no ano de 74 do Dreamer. Não interessa pra mim, ele tá no topo do espeto da picanha. Cara, como eu odeio aquela música. Meu Deus do céu, como eu odeio. Aquilo foi a primeira coisa que eu ouvi de Supertramp na vida. Foi o que fez odiar Supertramp. Não, mas tem outras coisas legais também. Não, tô vendo. Eu vou ter que assim, respirar fundo, sabe? Fazer um mergulho assim na discografia do Supertramp pra tentar separar joio do trigo. Né? Assim, tem essas músicas estilo Dreamer, estilo, sei lá, agora não consigo me lembrar outra de cabeça, mas que é essas músicas de churrascaria, mas tem outras coisas bem bacanas também, espalhadas por aí. Tem músicas que são, você ouve e você não reconhece que é Supertramp, porque tá bem diferente, ele é bem progressivo. E no mesmo álbum tem uma coisa bem pop também. Enfim, é uma mistura de estilos, né? Eu lembro que quando o Leandro tocou o Supertramp aqui no programa, ele havia comentado que são, na verdade, uns três cantores e tecladistas. Os três tocam o teclado, os três cantam. Quer dizer, deve ter uma puta convergência de influências aí, né? Sim, eles se misturam todos. Daí eles revezam muitas vezes nos instrumentos, o que faz com que cada música seja uma diferente da outra, né? Exatamente, como se fossem três bandas ali dentro da mesma, né? É difícil a gente, Supertramp especificamente, julgar por meia dúzia de músicas, que pode ser que essas meias dúzias de músicas seja de uma configuração da banda específica que a gente não gosta, mas tem outras configurações dentro do mesmo álbum que mostram coisas completamente diferentes, estilo bem diferente. Então assim, o Supertramp, como ele tem várias configurações, às vezes é difícil a gente julgar a banda inteira e a discografia deles, que é uma discografia grande, por meia dúzia de músicas que a gente ouve, que talvez seja daquela configuração específica que a gente não gostou. Só que vale a pena pegar um álbum e ouvir ele inteiro, porque dentro do álbum tem muita coisa diferente, várias músicas com estilos diferentes e ritmos diferentes, né? E até é difícil por causa disso entender um clima do próprio álbum, né? Eu tenho dificuldade, eu tenho que admitir, eu ouço Supertramp bastante, eu gosto, mas pra mim é difícil ouvir aquela música e falar, essa música tem o tom deste álbum específico, né? Ou essa música parece ser desta fase, porque eles misturam muito e muitas vezes eles fazem regravações de outros álbuns, então pegam músicas antigas do começo da década de 70 e tocam na década de 80 e parece que o som tem a ver com aquela época. É difícil saber, então vale a pena ouvir o álbum inteiro, ouvir grande parte da discografia, também não vou obrigar ninguém a ouvir tudo, né? Mas vale a pena pra conhecer pelo menos e descobrir essas músicas escondidas que são excelentes e não são de cantor de churrascaria. Exatamente. Que maravilha, é uma banda com múltipla personalidade. Meio psicótica, mas eu acho que é por isso que eu gosto, né? Eu não sei se o pessoal sabe, eu sou psicólogo também. Explicado, agora tudo se encaixa. E antes disso, nós abrimos o bloco com os queridinhos da casa. AC/DC, há quanto tempo que não tocamos AC/DC no programa aqui do Máquina do Tempo? Olha só, no início, lá nos primórdios do Máquina, quase todos os programas, se não era eu, era o Leandro que tocávamos uma do AC/DC. Não tinha, não podia faltar. E tava fazendo falta, né? Ainda bem que você trouxe ele de volta. Pois é, cara, a gente tava com saudade. Mesmo que a gente tenha feito aquele extra de 2 horas e meia de AC/DC pro aquecimento do show deles aqui, aquilo lá é uma coisa à parte, não conta muito, porque o que interessa aqui é no programa, aqui no Máquina do Tempo, viajando aqui com o DeLorean, e a gente trouxe logo o início, a gênese de tudo. Nós tocamos TNT do disco High Voltage, lançado inicialmente na Austrália, na terra natal dos caras, em 75, e no resto do mundo em 76, olha aí. Não, e o legal é que essa música é extremamente viciante, né? Ela contagia o refrão, tudo, e você não consegue parar de cantar, de se mexer com ela, né? Não dá, cara, não dá pra parar. Aliás, tudo do AC/DC não dá pra parar, né, cara? Angus Young começa a tocar, cara, a gente começa a bater cabeça e é automático. Não, isso sem contar os shows, né? A visualização, a presença de palco deles é genial. Não, é maravilhoso, cara. A gente tá falando de Angus Young com o seu clássico uniforme escolar e a sua Gibson SG cor cereja. E a gente tá falando aí de presença de palco do Bon Scott, o primeiro vocalista. Muita gente conhece o AC/DC só a partir do Back in Black com o Scott Johnson. Não, galera. Bon Scott merece seu lugar aqui na história do rock. O cara que começou como motorista da banda, depois foi baterista pra depois virar vocal. E o Bon Scott realmente também não sabia cantar. Ele ele era um doido, né, igual a banda. E por ser um doido, pô, beleza, entra aí, porque o vocalista anterior, pô, tava muito nariz empinado, muito eu sou foda, muito eu sou isso, eu sou aquilo, né, ninguém tava aguentando mais o cara, ah, vai embora. E entrou o bom, ah, tá, eu canto, tudo bem, vambora. E assim começou, cara. Os caras fizeram sucesso no underground australiano, e quando que chamaram pra gravar o disco, eles gravaram esse disco em 10 dias. Vambora. E o disco tava pronto, tá, então vamos sair, vamos divertir. E vamos sair, vamos divertir, fazer um turnê. Né? Ninguém esperou que fosse dar aquilo tudo. Aliás, uma outra curiosidade que tem que ser citada aqui, o TNT, na verdade, ele é de um disco à parte, que também foi lançado em 75, e logo depois, o Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, de 76, fez o maior sucesso, mas esses três discos, pra aqui e pra fora, foram todos, como tinha poucas músicas, cada um deles, juntou todos em um só e lançaram o High Voltage aqui fora, com as músicas desses três discos. Por isso que eu tô falando que o nome desse disco aqui, pra gente, é High Voltage, mas... Na verdade, ele tem um disco separado. Se vocês procurarem pela internet, vocês vão ver que existe um item ali, um disco chamado TNT. Então, não confundam, galera. Se vocês procurarem a versão brasileira desse disco, ou americana, enfim, que é mais comum de vocês acharem, pode ficar tranquilo. Se vocês comprarem o High Voltage, você vai estar levando o TNT original. Fiquem tranquilos. Esse é apenas o começo da história do AC/DC. O resto a gente vai contando à medida que for tocando os outros discos dessa banda. Ou que já foi contado partezinhas também nos outros episódios. Exato. Vale a pena voltar para ouvir. Exatamente, vale a pena correr atrás, voltar lá pra ouvir o que a gente já tocou de AC/DC, e não foi pouca coisa. Inclusive tem um episódio de 2 horas e meia de AC/DC, né? Exatamente, mas sem história, só de som. Tudo isso vai estar aqui, o link aqui no post. Mas vocês vão pra lá depois. Vamos pra lá depois, porque agora a gente vai curtir o segundo bloco com Pink Floyd tocando Welcome to the Machine na Máquina do Tempo. We'll be right back. going on here? Tommy Brown at your service, miss. Clayton. Clara Clayton. Clara. What a beautiful name. Thank you. Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Mr. Eric Clapton, outra prata da casa, escolha de Pablo de Assis. Exatamente. Que nos trouxe Rumbling on My Mind do disco AC Was Here. Se tem uma coisa que eu gosto mais do que progressivo é blues, né? E eu não podia deixar de escolher um blues pra tocar aqui no Máquina do Tempo, que tá carente de blues. E blues e rock andam juntos, né? Todo mundo sabe disso. Com certeza, blues é o pai do rock. Isso, e Eric Clapton, ele é um bluseiro, ele é um roqueiro, ele é um blues roqueiro. Vale ressaltar que ele tem um outro álbum de estúdio que ele lançou esse ano. Esse álbum que a gente ouviu agora é o If You Was Here, que é um álbum gravado ao vivo, né, com músicas covers. Ele tem um álbum de estúdio, só que eu particularmente não gostei muito das seleções dele pra esse álbum, não é um dos melhores. Do If You Was Here? Não, do álbum de estúdio dele, que é o There's One in Every Crowd. Eu fiquei ouvindo esse álbum pra escolher uma música legal e não tem música legal. O Eric Clapton nessa fase, nesse início de carreira dele, né, quando ele saiu depois do Cream e do Yardbirds e do Derek and the Dominos, depois que ele largou Thursday, daí foi como seu carreira solo, as músicas dele tinham um som muito de reggae pro meu gosto. Sim, ele fez o começo das músicas dele, o começo da carreira solo dele, ele tava ouvindo muito reggae, ele tava ouvindo muito Bob Marley, tanto que foi nessa época que ele gravou a Shot the Sheriff, inclusive que era do próprio Marley. Sim, eu ia escolher uma música de estúdio desse álbum, né? There's One Never Called, só que não tava satisfeito. E daí eu conversei um pouco com o Octoque, falou, não, pode ser do álbum ao vivo dele, do ICOZ, opa, beleza, então você já sei qual que vai ser. Vai ser essa. Rambling on My Mind. Rambling on My Mind, que é um cover do Robert Johnson. Exatamente, que a música original é de 1937, gravado pelo homem que fez o pacto com o demônio pra poder tocar como ele toca. Essa história é o máximo. O cara é sensacional, eu tinha que trazer essa música pra cá. Música genial, um blues de primeira qualidade, do não. Cara que sabe fazer blues, Robert Johnson, do outro cara que sabe tocar blues como ninguém, que é Eric Clapton. Então, putz, tinha que ser isso. É uma gravação histórica. Sem falar que eu adoro a capa desse disco, cara. Eu acho muito canalha. Não, eu acho genial essa capa. As costas nuas de uma mulher escrito em um batom If He Was Here, ou seja, Eric Clapton esteve aqui. Todo homem canalha já teve vontade de fazer isso, vai. Já. Não, e o Eric Clapton tá cheio dessa história de canalista, né? Pelo menos nessa época, né? Dos anos 70, comecinho dos anos 80. A história do cara é tarja preta nessa época. Pelo menos nessa época. Depois ele virou um homem de família, o filho dele morreu, daí ele ficou um cara um pouco mais sério. Pouco antes mesmo do filho dele morrer, quando o filho dele nasceu, ele ficou mais sério, né? Ele ficou um cara mais sério. O filho bota a cabeça da gente no lugar. Leandro Bucol, um abraço! Um abraço. Ele que sabe muito bem disso, né? Já tá com o segundo rebento. Caio já está dando trabalho. E antes disso, nós ouvimos Alice Cooper trazendo um pouco de rock horror pro Máquina do Tempo aqui. Acho que um dos primeiros do gênero, né? A começar com Welcome to My Nightmare, do disco de mesmo nome. Há uma confusão aqui na história do Alice Cooper. O Alice Cooper, ele tem pelo menos uns 4, 5 ou 6 discos anteriores do Welcome to My Nightmare. Só que ele próprio e os fãs dizem que esse, na verdade, é o primeiro. Vamos explicar. O que acontece é que o Alice Cooper começou a carreira lá pelo finalzinho dos anos 60, com o Alice Cooper sendo o nome da banda do vocalista Vincent Damon Furnier. Então, esse cara que a gente vê hoje, de cartola, com a cara pintada, fazendo aquele rock horror, etc. Não, gente, o nome dele não é Alice Cooper. Como muita gente pensa, o nome dele não é Alice Cooper, o nome dele é Vincent Damon. Olha só. Alice Cooper era o nome da banda que ele montou lá no final dos anos 60. O nome Alice Cooper, na verdade, diz a lenda, que é de uma feiticeira. É uma encarnação anterior dele. Olha a viagem do cara. Ele se chamava em outra vida Alice Cooper, ele era uma feiticeira. Ele era uma feiticeira chamada Alice Cooper. Nessa vida, ele trouxe tudo de volta. Não só o nome, mas também a aparência, provavelmente, né? Com certeza, porque ele parece uma bruxa hoje. Então ele lançou vários discos. Se não me engano, foi em 69 o primeiro disco, né? Inclusive apadrinhado pelo Zappa. Olha aí. Bom, o Zappa adora essas doideiras, né? Sim. Foi apadrinhado pelo Zappa, né? Que a banda Alice Cooper apareceu, gravando aí uns 4 ou 5 discos. Começaram a fazer sucesso pra caramba. Inclusive a música 18, que é um dos clássicos do Cooper, foi gravada nessa época. Então Alice Cooper ainda era a banda na época do A-Team. Com o sucesso foi crescendo e o Alice Cooper, o vocalista Alice Cooper, começou a fazer um puto sucesso até que chegou aquela hora que acontecia muito naquela época dos vocalistas acharem que conseguem fazer carreira solo numa boa e o Alice Cooper resolveu sair da banda. A banda, na verdade, acabou e o Alice Cooper assumiu. Foi aí que houve a troca do nome da banda Alice Cooper pro nome do artista Alice Cooper. Olha só. Aí sim ele resolveu. A partir daqui, no Welcome to My Nightmare, ele assumiu o nome pra ele. Aí sim, o Welcome to My Nightmare é o primeiro disco do personagem Alice Cooper, que é o que a gente conhece até hoje. O cara virou o próprio Alice Cooper, e não a banda. Eu tenho uma história pra contar do Alice Cooper, pessoal, inclusive. Ele veio tocar aqui no Brasil alguns anos atrás, não me lembro qual ano que foi, acho que foi 2008, mas faz tempo. E eu não sabia que ele tava vindo pra cá, não fazia a mínima ideia. E daí eu tenho uma casa de shows, não é uma casa de shows, um bar aqui em Curitiba que toca música ao vivo, chamado Crossroads, que só toca rock clássico. E eu gosto de ir aos sábados, que toca uma banda local que é chamada Quaker Jack Band, que faz cover só de rock clássico. Que maravilha! É década de 70, 80, 60. Pô, eu vou lá sábado à noite, vou, me divirto pra caramba. E nesse dia, a banda do Alice Cooper estava lá, o camarote VIP, inclusive a filha dele estava lá. Que maravilha! E daí o pessoal da banda convidou o guitarrista, que eu não conheço, não sei nem o nome dele, pra tocar com eles. E como o guitarrista não sabia inglês, eles falaram assim: ó, que tem alguém aí na plateia que sabe falar inglês, pode traduzir pro cara? E como eu tava ali na frente do palco, eu falei: eu sei falar inglês, então sobe aí e traduz pro cara. Então ele tava falando as coisas: ah, muito bom, tá aqui em Curitiba, não sei o que, tem o show nosso amanhã, sei lá quando, teve ontem, vai ter hoje à noite, não me lembro. E eu fui traduzindo. Inclusive ele falou: ó, a filha do Alice Cooper tá lá em cima, se alguém quiser levar lá e pagar uma caipirinha pra ela, ela adora caipirinhas. Oh, fique à vontade. Muito bom. É, Welcome to My Nightmare. Mas o pior é que a filha dele é uma gata. Não sei se você já viu foto dela. Eu não vendo não, cara. Uma coisa que essa galera do rock and roll sabe fazer é filha. Pois você já é. Viu a cara da filha do Steve Harris? Não canta porra nenhuma. Não. Mas, pô, a Lauren Harris, cara, a filha dele, lançou um disquinho aí de pop rock estilo Avril Lavigne alguns anos atrás. O disco não vale nada, mas pô, olha. E pior assim, a filha do Alice Cooper, a Calico Cooper, ela também entra nesse show de horror do pai. E ela também se fantasia de zumbi, de morta-viva, sei lá, coisa que ele gosta de fazer. Mas mesmo fantasiada, com sangue na cara, com roupa rasgada, ela é muito bonita. Ouvintes masculinos, seres machos, do cromossomo Y, do Máquina do Tempo, podem procurar aí no post o link para fotos da filha de Alice, das filhas de Alice Cooper e de Steve Harris, para vocês babarem à vontade. Vou deixar esse papo de filhas de artistas para outro podcast, porque isso aqui não é um podcast fofoca, né? Não é? E vamos falar sério agora, porque nós abrimos o bloco com Pink Floyd tocando Welcome to the Machine, do meu disco preferido dessa banda, ou um dos meus discos preferidos dessa banda, Wish You Were Here. Ele, pra mim, está pau a pau com The Wall. Não, Wish You Were Here é genial também. Mais um disco conceito da banda. Eu acho que é uma coisa que eu gosto bastante de progressivo e que me fez escolher essa música, são os discos conceito, né? Eu adoro discos conceito, eu adoro progressivo, exatamente por causa disso. As famosas músicas de 20 minutos que contam uma história. É, e esse álbum tem música, uma música assim, que é o Shining álbum. E o Crazy Diamond, né? Shining You Crazy Diamond, que ali ele faz toda a referência, tá, faz toda a abertura pro álbum conceito, que é Wish You Were Here, que ele tá saudando os amigos que passaram pela banda e não estão mais, né? Exatamente, em especial o nosso saudoso Syd Barrett. Exatamente. E daí, nessa música, no Welcome to the Machine, ele tá começando a falar sobre a indústria da música, né? Que é uma indústria, uma máquina, que você tem que entrar e fazer parte disso. Eu adoro essas críticas contra a indústria musical. Não, e é genial, né? Welcome, my son, welcome to the machine, né? Seja bem-vindo à máquina, tal sistema. E ele tava criticando na época a indústria musical, mas você abstrair ali, você pode colocar em todos, qualquer sistema que existe no mundo, você encaixa essa música. Exato. A indústria musical, o moleque do atendente do McDonald's, tudo vale. Tá tudo dentro do sistema, e essa música começa a falar sobre isso. E, inclusive, uma coisa interessante de perceber, o finalzinho dessa música encaixa no comecinho lembro de uma outra música, que é o Have a Cigar, que tocou no primeiro Máquina do Tempo de 1975. E essas músicas se encaixam, por mais que fizessem parte de lados diferentes do LP. Que a gente só vai perceber isso no CD. Com a vinda do CD. Os caras não entendo, sério, até hoje não consigo entender a cabeça do pessoal do Pink Floyd, né? Do Roger Waters, que esse álbum foi inteiro feito por ele. O cara, ele tem uma cabeça, não sei o que que ele fuma antes, que ele cheira, bebe, injeta antes de fazer os discos dele. Que ele cria coisas assim, tipo, beleza, estou ouvindo, termina a música, daí eu viro de lado, começa a Have a Cigar, completamente diferente do Wish You Were Here, aliás, do Account to the Machine. Do Account to the Machine, completamente diferente, e você não percebe ligação nenhuma, né? São lados diferentes, músicas diferentes, daí depois eles, anos depois, décadas depois, inventaram uma coisa chamada Compact Disc, que deixa todas as músicas de um mesmo lado, e você percebe que as músicas têm ligação. É de virar a cabeça, né? Pois é, tipo, de onde isso? É a mesma coisa, é a mesma pira dos álbuns do Pink Floyd que fazem trilha sonora de filmes clássicos, né? Vamos falar de novo da sincronia do Dark Side of the Moon com o Mágico de Oz? Que não é só essa sincronia. Existe também uma sincronia do The Wall com Alice no País das Maravilhas. É mesmo? Essa eu não sabia. Existe. Tem, eu vi essa pela primeira vez no YouTube, eles tinham os clipezinhos, depois eu não achei mais. Tentei fazer essa sincronia de novo em casa e não consegui porque eu não sei qual que é o ponto exato. Mas se você prestar atenção, ambas as músicas terminam com um julgamento. Sim. O álbum e o filme terminam com um julgamento e eles têm a mesma duração. Olha só, rapaz. Que doideira. Não sei se foi coincidência ou não, né? Não sei se foi proposital, não sei nada, mas tem essas piras loucas do Roger Waters que... Enfim, eu gosto, né? Mas uma loucura dessas, né? Que minha mente de psicólogo gosta de aproveitar. Cara, eu me lembro que quando essa história da sincronia do Mágico de Oz com o Darkseid tava em voga, né? Tava bombando aí o boato. Ah, acontece mesmo. Não acontece. É mentira, não sei o quê. Teve uma boate aqui no Rio de Janeiro, uma boate rock, né, que resolveu fazer a noite do Mágico de Oz, aonde eles prometeram que iam ficar repetindo a noite inteira no telão o Mágico de Oz ao som de Darkseid. Ou seja, iam ficar fazendo essa sincronia o dia, a noite toda, pra galera tirar essa curiosidade, né? E eu fui, né, na noite do Mágico de Oz. E, cara, encaixa mesmo a parada. Encaixa. Eu fiz isso uma vez, tipo, existem versões, você acha na internet, pra baixar do filme e da música já sincronizado. Só que é mais legal você pegar as músicas, colocar lá no seu Inamp, pegar o filme, colocar no mudo, e esperar o terceiro rugido do leão e colocar play nas músicas e ver a sincronia e ver ele tocando em loop. Que não é só o comecinho, porque o disco da Saga do Mundo tem... Que é meia hora, 40 minutos. O filme tem quase 2 horas, então... Sim. Né? Então, é só botar em looping que encaixa duas vezes no CD. Encaixa todas as vezes no CD. No final, tudo se encaixa. É incrível. A passagem de cena com uma mudança de música, a cena que tá passando com o tema que é da música que tá tocando, é de arrepiar. E o mesmo acontece com Alice no País das Maravilhas com The Wall. Cara, agora eu vou ter que arrepiar essa noite fazendo isso. Só que esse é complicado. E The Wall é mais freaky com Alice no País das Maravilhas. Se você acerta a sincronia, que eu não sei qual que é, então não posso dar dica pra vocês. Se você acerta a sincronia, tem efeitos sonoros da música. Sei lá, ele tem um sininho que tá tocando de fundo, um efeito diferente na bateria lá, com aquela escova que ele passa na bateria, que ele só passa uma vez no álbum inteiro. Sabe, um outro efeitozinho de nada que você percebe, ele, beleza, tocou e ficou legal na música, nunca mais eu vou ouvir. Encaixa perfeitamente com o que tá acontecendo no filme. É de arrepiar, cara. É de arrepiar. Vou parar dessa gravação aqui, eu vou fazer isso agora. Tchau. Agora só falta achar qual filme sincroniza com Wish You Were Here, né? Com Wish You Were Here eu não sei, mas eu ouvi há muito tempo atrás um boato de que o disco 2112 do Rush encaixaria perfeitamente com o original da Fantástica Fábrica de Chocolate. Olha só. Mas esse eu já tentei fazer e já deu por água abaixo. Funciona porra nenhuma. Uhum. Já desmistifiquei essa história. Portanto, se vocês ouvirem essa, podem esquecer. Agora eu vou ficar procurando um monte de filme clássico pra ver o que encaixa com isso. Mas muita gente já fez isso. Você procurar pela internet, tem alguns sites de pessoas que tentaram vários filmes com vários álbuns e alguns deu certo, outros não deu certo. A grande maioria não dá certo. Claro. Ou só dá certo quando você tá fumando, cheirando ou bebendo alguma coisa que não é lícito aqui no nosso país. Ah, mas aí qualquer coisa dá certo. Então vamos deixar essas piras psicodélicas do Pink Floyd de lado e vamos partir pro próximo bloco com Black Sabbath tocando Symptom of the Universe aqui na Máquina do Tempo. We'll be right back. Nobody calls me Mad Dog. Especially not some dude it up, egg-sucking gutter trash. Estamos de volta com uma escolha que acabou comigo aqui, cara. Pirou a minha cabeça. Eu tenho que reverenciar a Pablo de Assis por ter trazido esta gravação totalmente inédita de Black Dog tocada por Elmir Deodato. É isso mesmo, Pablo? É isso mesmo. Elmir Deodato de Almeida, brasileiro, ganhador do Grammy algumas vezes. Ele trabalha, ele é conhecido mais como produtor, né? Inclusive, produziu muita gente aqui, já produziu Tom Jobim, já produziu Milton Nascimento, faz muito trabalho pra fora. Ele é um tecladista e, na verdade, ele toca jazz, né? Ele toca fusion jazz, crossover jazz. Ele não toca rock, ele não é roqueiro, mas às vezes ele faz uns covers de umas músicas como essa, Black Dog, que é original do Led Zeppelin, que é genial. Eu achei genial. Genial, cara. Eu fiquei impressionado com isso aqui. A primeira coisa que me deu impressão, sabe aqueles funk dos anos 70 que serviria de trilha sonora do Shaft ou do Mod Squad? Aqueles negão de cabelo Black Power e jaquetão de couro. Uhum. Daqui a pouco dá aquele close assim na cara do cara com a arma na mão e aparece o nome da figura embaixo, assim, tipo série de detetives dos anos 70. Deodato tá cheio de música, assim, cheio de música, uma atrás da outra. E tem de vários tipos diferentes também, né? Ele já fez trilha sonora de filme, já fez de tudo. E o mais legal é que ele é brasileiro e as pessoas não conhecem o trabalho do Deodato aqui no Brasil. Vamos corrigir isso agora, galera. Por favor, corram atrás de First Cuckoo. Esse é o disco que tem a faixa que a gente acabou de ouvir, de Black Dog. Putz, cara, é de pirar a cabeça. Eu conheço alguns outros trabalhos do Deodato, mas de trilha sonora mesmo, né? Eu não conhecia esse trabalho dele de, vamos dizer, trabalho próprio, né? Trabalho solo, trabalho de músicas separadas, ou seja, de cover ou de música própria. Eu conheço só o trabalho dele mesmo de trilha sonora, que é muito bom. Não, mas ele tem muito trabalho. Inclusive, a música mais conhecida dele é uma versão que ele fez do tema pra 2001, né? Also Zas para Zaratustra, ou Assim Falou Zaratustra, que tem, sei lá, 4, 5, 6 minutos, não me lembro. Bem grande a versão dele, que já serviu de tema pra propaganda de televisão, já serviu pra tema de música, de filmes, de tudo, e é usado várias e várias vezes. A música é muito conhecida, só que poucas pessoas sabem, inclusive, que é do Deodato. Essa música é conhecida mundialmente, o mundo inteiro, essa versão específica, e poucas pessoas sabem que é do Deodato, sabem que é de um brasileiro que fez isso. Olha aí, gente. Então vamos valorizar o trabalho nacional. Se der, deixar o link aí do vídeo do YouTube dessa música pro pessoal ouvir. Com certeza. Para todos, Zaratustra, para reconhecer. Todo mundo já ouviu em alguma versão. Se assiste televisão, já deve ter ouvido alguma propaganda em algum filme. Tá lá. Com certeza, com certeza. Em algum momento que você vai clicar e dizer, olha, eu conheço isso. E você vai estourar a cabeça porque é um brasileiro que fez isso, gente. Pra gente poder saber, aprender, valorizar e descobrir os nossos músicos esquecidos por aí, né? E que tem mais sucesso fora do Brasil do que dentro do Brasil. Pô, e como? Cara, a gente fica impressionado em ver como é que tem tanta coisa boa feita pro brasileiro lá fora e a gente não sabe. É, e você vai lá fora ou conversa com alguém de fora, não sei o que, eu conheço música brasileira, gosto não sei o que, conheço isso, você fica ouvindo, cara, mas isso daí eu nunca ouvi falar, não toca aqui no Brasil, lugar nenhum. Isso não é música brasileira, amigo, isso é música de brasileiro. É, mas, porra, são músicas boas e Deodato é um bom exemplo disso, vale a pena, não é rock, mas é jazz e, enfim, eu adoro jazz também. Não, e jazz tem sempre seu espaço aqui no Máquina do Tempo, poxa, por favor. Então tá aqui a minha contribuição de jazz meio progressivo. E engraçado que quando eu conheci o Deodato, me apresentaram também como um cara que tocava progressivo, porque eu gosto bastante de outro cara progressivo, que é o Rick Wakeman, que também toca teclado, e falou, pô, esse cara também toca teclado meio progressivo que nem o Rick Wakeman. Daí eu ouvi uma outra música espalhada, assim, do Deodato, e tem um toque meio progressivo algumas músicas dele, inclusive esse Alsos Prax Zaratustra dele tem um tom meio progressivo, e eu curti o cara de imediato, depois que eu fui ver que não é tão rock isso daqui é mais jazz, né, é uma coisa meio diferente. Não sei. Daí eu fui descobrir que isso daqui não é só jazz, é fusion jazz, crossover jazz, sei lá. Mas é genial. E antes disso, nós ouvimos Rainbow tocando Man on the Silver Mountain, do primeiro disco Rich Blackmore's Rainbow. Na verdade, eu tenho que me corrigir aqui. A banda, nessa época, nesse disco de 75, já se chamava Rich Blackmore's Rainbow. Depois é que eles cortaram a parte do Rich Blackmore e ficou só Rainbow. Na verdade, esse é o primeiro trabalho do guitarrista Rich Blackmore, ou que a gente gosta tanto de chamar aqui, do nosso querido Ricardinho Mais Preto. Muito bom. Quando ele saiu do Deep Purple em 75, porque ele não aguentava mais a banda também não aguentava mais ele, eu não sei quem é mais genioso nessa história, e ele fundou a banda Rich Blackmore. Ele fundou esse projeto, né? Esse projeto solo, vamos dizer assim, junto com o vocalista, até então imitador de Elvis Presley e Chuck Berry, Ronnie James Dio. Sim, galera, Dio cantava Elvis antes de ir pro metal. É isso. Não, esse povo da música tem histórias que, se você olhar, você vê, não é mais uma pessoa, não pode ser. E aqui era ele cantando Man on the Silver Mountain, né? Exatamente, né? Clássica Man on the Silver Mountain, só que numa versão mais heavy metal, junto com a galera da antiga banda Elf, uma banda totalmente desconhecida, que acabou e o Blackmore pegou a galera ali, os remanescentes do Elf, e jogou pra dentro do Rainbow. E a banda continua desconhecida, porque eu nunca ouvi falar disso daí. Enfim, eu não vou falar muito do Dio, porque particularmente conheço o Dio mais da fase do Saba. Do Saba, e eu não gosto muito dessa fase, porque eu prefiro mais o Black Sabbath com Ozzy Osbourne. Então eu vou aqui me reservar a fazer poucos comentários sobre ele. Eu gosto da fase do Dio. É claro que eu prefiro a fase do Ozzy, mas eu gosto da fase do Dio no Sabbath. Eu acho que ele gravou discos, porra, excelentes. E eu gosto muito da fase solo, da carreira solo do Dio. Mas é legal ver, porque o Dio, ele se transformou, né, com o tempo. Ele foi ficando cada vez mais metal. E quanto nesse disco aqui do Rainbow, o Rainbow, ele é muito parecido com o Deep Purple, né? Esse primeiro disco do Rainbow, ele é muito parecido com o Deep Purple. E não é por acaso, porque afinal o Blackmore é um dos cabeças do Purple, né? Era um dos principais músicos da banda. E o Dio, quando ele entrou aqui, ele parecia muito o Ian Gillan. Na verdade, ele nem parecia muito o Ian Gillan, ele parecia muito o próprio David Coverdale, que já estava no lugar do Gillan nessa época. Uhum. Esse disco, o Rich Blackmore's Rainbow, eu ouvi esse disco quando eu era adolescente, e ele ficou esquecido ali na minha estante. Agora, pra fazer esse programa da Máquina do Tempo, eu desenterrei o disco, e eu fui ouvir de novo depois de muito tempo, e fiquei, caramba, cara, não é o Dio. Não é o Dio que eu conheço hoje. Sim. Não, é bem diferente do Dio que eu conheço hoje. Mas, puta, que som bom, cara. É bom. Tanto que antes de começar, também ouvi essa música. Pô, legal, Rainbow. Gostoso a música e tal. Lembro o Deep Purple. E daí a gente tava lá conversando antes, né, montando a pauta, e daí o Walk Talk me avisa que era o Dio que tava cantando. Eu falei, não pode ser o Dio, não é ele. O que é isso? O Dio toca no Black Sabbath, ele faz som mais pesado. E ele não tem essa voz assim tão estridente, ele tem uma voz um pouco mais limpinha, né, hoje. Revelações aqui no Máquina do Tempo. Revelações no Máquina do Tempo. Se você conhece o Dio de hoje, tá aí como é que ele começou a sua carreira dentro do metal, cara. Mas antes disso, nós começamos esse bloco com uma porra de Black Sabbath, que também é muito legal, mas de outra forma, de uma forma mais satânica, de uma forma mais pesada, de uma forma mais metal, ao som de Symptom of the Universe, do disco Sabotage. É um clássico, esse é Sabbath. É o Sabbath em sua melhor forma. Sim, e cara, com todos os toques de Sabbath, com a guitarra pesada e grave, com a voz única do Ozzy, tudo. É genial. Pra quem gosta de Sabbath, essa música, ela, enfim, traz tudo. Eu fico sem palavras, inclusive. Não tem o que dizer, cara. É de pirar a cabeça, realmente, cara. Esse disco aqui, o Sabotage, quando eu toquei aqui uma música do Masters of Reality, eu contei aqui que o Masters of Reality, ele foi um dos responsáveis pela criação do metal como conhecemos hoje. Todas essas bandas de Doom, Trash, Death Metal e o cacete a quatro, aquela coisa, né, cachorro rouco, vomitando, enfim. Eles se inspiraram muito em dois discos, né, o Masters of Reality e esse Sabotage, com o Symptom of the Universe, né, cara. Eu acho que foi a fase mais porrada do Sabbath, foi exatamente essa aqui, aonde o Tony Iommi fez os riffs mais sujos, né, mais agressivos, mais porrada, e o Ozzy se esgoelava, né. O Ozzy aqui não tinha pena das próprias cordas vocais e mandava ver. Nem hoje tem. Nunca teve. E é incrível que é tudo um crescente, né? Porque se a gente ouviu o primeiro disco do Black Sabbath, tudo bem, é pesado, claro. Mas não é tão sinistro quanto Sabotage, um blues sombrio, né? O primeiro disco do Sabbath é um blues sombrio, que é muito previsível, porque eles eram uma banda de blues antes de fazer Sabbath, né? E daí acabou sendo mais sombrio por causa dos dedos do Iommi, né? Que ele não tinha a ponta dos dedos, então ele não podia tocar nas cordas mais finas, agudas, né? Mais finas. Foi essa história, inclusive, que eu contei lá no Masters of Reality. Sim. que foi naquela época que ele perdeu, né, as pontas dos dedos e botava aquelas dedeiras, etc. E foi por causa disso que ele afinou a guitarra um tom e meio mais baixo, porque assim as cordas não ficavam tão apertadas e ele conseguia tocar numa boa. Sim. E a consequência disso foi o quê? O som da guitarra ficou mais grave, né? Sim, e daí os fãs ouvindo começaram a falar, nossa, daqui é bem mais pesado, é bem mais sombrio, é bem mais satânico, e a banda foi entrando no clima e falou, então vamos, já que a gente tá fazendo som assim, já que a gente tá começando com isso daqui, então vamos aprofundar cada vez mais nisso, e a banda foi criando toda a identidade em cima desse som mais pesado, que não era, eu imagino até que no começo, né, não, a ideia não era fazer uma banda de, sei lá, de Satan Metal, que depois eles foram chamados de Filhos de Satã, eu imagino que não era a ideia inicial deles, mas eles abraçaram isso daí, porque vendia, né? O próprio Ozzy, né, já cansou de contar essa história, todos os quatro cansaram de contar essa história, de que o Saba, eles começaram a pensar nesse tipo de coisa, nesse tipo de rock, de falar de diabo, falar de coisas de terror, etc., depois de assistirem um filme de terror, Black Sabbath. E eles pensavam, durante toda essa carreira deles, eles encaravam as músicas que eles faziam do Saba como se fossem filmes de terror. Eles não estavam fazendo aquilo a sério. Eles não eram satanistas de verdade, nem nunca foram. Com exceção do Geezer Butler, que ele se metia ali, gostava de ter essas coisas às vezes. Mas nem... nem tão a fundo, né? Então, o próprio Butler e o resto da banda, eles consideravam aquilo... Eles se viam como se fossem diretores de filme de terror. E não satanistas de verdade. Era uma coisa pra se divertir. Música pra você sentir aquele medo, sentir aquele susto, igual você vê num filme de terror. Não quer dizer necessariamente que você, depois de assistir A Noite dos Mortos-Vivos, vai virar um satanista, vai querer virar zumbi e sair comendo cérebro das pessoas. Não. E também você pode ouvir, inclusive, os outros discos do Saba, quando eles já encarnaram esse espírito mercadológico de vamos vender usando o diabo como representante. E você pode ouvir à vontade e curtir sem ser satanista também, né? Exatamente. É divertidíssimo. Tanto que até hoje é incrível, né? Você ver o Ozzy anunciando, vamos tocar agora NIB, Thank You God, I Love You. Não, o Ozzy hoje em dia ele tá uma figura. Naquele seriado The Osbournes, teve um episódio que eu me lembro que eles estavam gravando que o Ozzy, ele deve ter feito de propósito, né? Ele ficou autista na casa dele. Ele andava de um lado pro outro, olhava pra parede, ficava meia hora olhando pra parede. O pessoal não sabia o que fazer, tinha que ficar filmando ele, né? Ele ficava lá filmando ele, ele saía, ia pro não sei o que, ia lá pro quintal, sentava na grama e ficava olhando pro nada. E... vamos, aí esses filha da puta tão me vambora. Tio Ozzy é sempre muito querido aqui na casa. É. Abraço, Tio Ozzy. Abraço, Tio Ozzy. Passageiros, estamos encerrando esta viagem. Esta segunda viagem, esta segunda passagem pelo ano de 1975. Dessa vez, contando aqui com a copilotagem do amigo Pablo de Assis, em sua segunda participação aqui no Mike. Uhum. Poxa, meus parabéns, você é o primeiro cara que volta aqui pro Máquina do Tempo. Olha, que legal. Desculpa, além do Carrá, mas o Carrá é praticamente parte da casa, né? Ele é o terceiro, extraoficialmente, o terceiro piloto do Máquina. Então, não, ele não conta. Sou eu que sou de fora, sou convidado, eu conto como segundo retorno. é meu esse título. Foi uma honra, um privilégio. Um prazer estar aqui, copilotando um ano específico, 1975. Eu, praticamente, não tenho nada a ver com o ano, né? Eu nasci em 82, mas eu não vivi, não conheço, não tenho nada específico que me lembro, mas o ano, ele me surpreende por trazer muita coisa muito boa em termos de música. Muito obrigado. E quem quiser ouvir um pouco mais das minhas loucuras musicais, eu tenho também um podcast musical chamado Nerd Express Playlist, que faz parte do projeto maior, que é o Nerd Express, o podcast do Universo Nerd, que vocês podem encontrar lá no universonerd.com.br/nerdexpress. A playlist, pra quem nunca ouviu, eu escolho um tema, e daí eu escolho 5 músicas que tem a ver com esse tema, e eu toco as 5 músicas em sequência, depois eu escolho uma música bônus que tem a ver diretamente ou não, ou não tem a ver com algum tema, e daí eu toco no final. Mas é um podcast pra apresentar músicas diferentes que tem a ver com o tema, e já sair de tudo lá. Inclusive até o próprio Octoc já montou uma playlist genial, que é uma das minhas favoritas. Olha aí, você tem certeza que aquilo é uma das suas favoritas? Sim, eu tô falando aqui o programa inteiro que eu gosto de coisas loucas e insanas, e a playlist dele lá é só de música louca e insana, vale a pena. Quando o Leandro é tudo aquilo que eu não tenho coragem de tocar aqui no Máquina, né? Mentira. Se vocês querem saber esse lado obscuro do Octoc, vão lá no Nerd Express Playlist, episódio número 13 da playlist. Tinha que ser o 13, né? Tinha que ser o 13, camisa de força. E também tem o Metacast. Também o podcast sobre podcasts, onde toda semana, mais ou menos, né? Agora a gente tá num período meio que com várias atribulações. Eu faço com o Dudu Salles, o Dudu Salles também tem outros projetos, e a gente tá meio que sem muito tempo de gravar e editar o MetaCast, mas tá saindo, né? Eu estou acompanhando ali ferrenhamente, e não é só aula, cara. Aquilo ali é uma... Aquilo ali é apostila pra qualquer um, né? Não só pra podcasts, também pra ouvintes que querem conhecer um pouco mais sobre podcast, sobre a mídia, pra entender como é que funciona, como é que eles fazem. E toda semana a gente também recomenda dois podcasts novos pra pessoas ouvirem, conhecerem, aumentarem mais o seu repertório. Isso, a lista de feeds. De feeds de podcasts pra ouvir. Eu já tô com quase 50 podcasts que eu assino. Pelo amor de Deus. Eu sou meio insano também. Bom, como todo psicólogo. É por isso que eu não confio a minha cabeça na mão de vocês. Nem eu. Genial. Para terminar esse programa, vamos ouvir uma última historinha falando sobre a próxima música de Pablo de Assis aqui, que ele escolheu, a última escolha dele. É, eu escolhi uma música do Rick Wakeman, chamado Merlin the Magician, do álbum Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. É um disco conceitual também do Rick Wakeman. Eu quis trazer Rick Wakeman por um motivo. Eu adoro Rick Wakeman, além desse, né? Quando teve o programa, não me lembro de qual, acho que de 71, 72, que vocês tocaram Yes aqui no Máquina do Tempo, foi feito um comentário sobre o Rick Wakeman, sobre a sua capa. Sobre, né, a capa prateada do Jesus Cristo do Rock. Isso, que daí, além da capa prateada, é aquele cabelão loiro, escorrido, lambido até a cintura. E ele era magro, magro, magro na época, ele tinha uma cara muito estranha. Até hoje ele não tem uma cara muito boa, né? Em inglês, geralmente não tem caras muito boas. Rick Wakeman, ele começou tocando no Yes, e acho que isso era 71, 70. Ele começou tocando em 71 no Yes, e na época ele também, ele começou a carreira solo dele, em 71 também, com um disco Piano Vibrations. Ele é pianista. A professora de piano dele ensinou pra ele o seguinte: entenda as músicas como imagens. Você tá tocando uma música como se você estivesse pintando um quadro. E pra ele sempre foi essa coisa de, tá, vamos tentar trazer imagens às músicas, e ele passou a compor músicas com imagens, né? Por isso que os discos dele são conceituais. Eu fico imaginando que se o progressivo não existisse, ele ia acabar tocando o progressivo, mesmo que ele fosse o único no mundo fazendo isso, porque o jeito dele pensar é assim, né? E daí o que aconteceu? Ele começou a tocar no Yes, 71, 72, e progressivo, que é bom progressivo, sempre toca com mais de um instrumento, porque tem que mostrar o que ele é virtuoso. E o Wakeman, ele tocava com vários teclados, né? Inclusive tem shows do Wakeman que ele tem, se eu contei certo, tinha uns 10 teclados em volta dele, fora os pedais. Então imagina assim, imagina o cara tá lá no palco, magricelo do jeito que ele era, novinho, cabelo escorrido, feio, tava lá tocando em vários instrumentos, daí de repente a mão direita tava no lado, a mão esquerda vinha pro outro, daí a mão direita passava por debaixo, daí tinha um pedal que era em cima dos teclados, daí ele fazia aquelas aberturas, ele se remexia bastante, né? A ideia que eu tinha, que me tava na minha cabeça, é que ele se remexia que nem o Joey Cocker. E a crítica que saiu no jornal na época era que o Yes tinha um som bom, o som do teclado do Rick Wakeman era bom, só que ele era muito estranho no palco, por causa disso. E ele ficou muito medo disso, né? Poxa, as pessoas estão olhando mais pra mim, pra eu tocar, do que pra música que eu tô tocando, né? Então eu tenho que arranjar um jeito de esconder isso. E assim, na época eles ganhavam $200 por apresentação, por semana, né, que eles estavam tocando. E nesse dia que eles foram tocar, um DJ foi apresentar, ele usava uma capa que ia até mais ou menos a cintura. E ele falou, putz, aí tá a salvação do meu problema, porque usando essa capa eu me escondo embaixo da capa e as pessoas não me veem mexendo tanto. E eu fico invisível. A ideia dele era meio que ficar invisível. E é usar a capa pra se esconder. E daí ele falou, cara, me vende essa capa por $100. Eu falei, não vou vender essa capa não tá à venda, que é isso, não vou vender. Cara, me vende essa capa por $150. Não, eu não vou vender por 150. Não. Cara, eu tenho $200 aqui no meu bolso, é o dinheiro que a gente ganhou pra gente tocar essa semana, me vende essa capa agora, o pessoal tava esperando pra entrar no palco, preciso dela pra entrar. E daí ele, beleza, eu vou, tá, te vendo a capa. Ele usou a capa, e deu certo, porque daí ele acabou usando capas, até hoje ele usa a capa pra tocar no shows dele, virou a marca registrada dele. E, inclusive, essa capa acabou sendo leiloada depois, num evento de caridade, e foi leiloada de novo, mais tarde, e ele acabou comprando de volta a capa dele. Por $200? Não, muito. Já no leilão que ele fez, ele recuperou os $200 do investimento. E aí, essa é a história da capa do Rick Wakeman, né? Não é pra se mostrar, muito pelo contrário, é pra se esconder. Claro que no trabalho solo dele, nos shows que ele faz solo, ele usa pra que é a marca registrada dele, né? Mas a ideia originária é pra ele se esconder, não pra não se mostrar tanto. Mas tá aí a minha recomendação, a minha indicação: Rick Wakeman, Merlin the Magician. E seja que Deus quiser, com Rick Wakeman tocando Merlin the Magician na máquina do tempo.